ti por não te conhecer. Deixar por não querer parar. Falar por não saber agir. Rezar pra ver você voltar. Por que é que isso me dá?